Zug. Patron 01, mantenha vivo 3-4-0-29. Patron 01, autorizado com a direção Brisbane. Bravo, Romeo Índia, Delta S. Recife, boa tarde, estou presente na 5, passando agora o 350-13. Um Brasília agora, 1-2-4, decimal 2. Não, 3507, repito. Chame Brasília, frequência 1-2-4, decimal 2. Salvador, boa tarde, retorno no 59. Retorno no 59, então é para o Marcos. Reportará. Retorno no 59, tem embarcado em Navarra. Retorno no 59, traço ainda não avisado, porque o motor não tem trabalho na autorização. Autorizado pouso para o Netuno no 59. Está passando vida para lá de 10. Está mantendo 2.500 pés. Centro 1600. Vítor, Papai Juliette, serviço de informação de voo e alerta prestado ao senhor. Centro Recife não conhece tráfego, informa que interfira na evolução do seu voo, tão pouco para o pouso. Nem temos previsão de tráfego procedente de zero localidades circunvizinhas. Okay? Mantenha estacionado 5045, o Vitor Papá de Guedes. Salvador 354, não se derruba. está presente. 490, estou ligando o internet controle. Golo 390, chame 2545, secundário 2685. Golo 847, vou indo pro Unilist. Então 3805, prossiga. Aguarde. Azul 5078, desça até o nível 120 da proa da posição UNEF. A proa é IUNEF. Estimativa livre agora 350, azul 5078, devido ao tráfego do composto, roteiro 340. Controle, Salvador, bom dia, chama 63, eu não sei. Direto Leda 360, graças. Controle vez, obrigado, Departamento de Leste. Autorização de bloco de voo, ela tem a autonomia de fazer autorização previamente a estação. totalmente autorizados os planos que decolam de Salvador. Controle 198, ou 61, 42 graus, seja. Controle Salvador, boa tarde, ou 61, 42 na Fuca, passando 1800 pés. Acende ao 350 na PUCA, o Ocean 6142, solicita em coordenação com o centro de equipe, proa do Romeu Fox 018, se não for prejudicar seu tráfego. Claro, coordenação 6142. Gol 1097. Gol 1097, complete a final, torre 118, 95, seu composto. 095, boa. Recife, boa tarde, Iberia 6025, level 3805. 6025, call Kaitan, but 1038, radar control. Roger, Iberia 6025. Oi, boa tarde, é o gol 1097, uma milha e meia, onde a Serra Baixada Travada. Oi, Lula 097, livre pouso 510, vento no 60 graus, 05 nós. Tiveram a nave que pousou, a gente formou pista seca, forma concentração de pássaro na final, no 0. Sim, livre pouso no 0, gol no 097. Papatango Lima, Hotel Juliette, confirme a razão de subida? 1000. 1 no 1000, confirme. Confirmando 1000, Lima, Hotel Juliette. 3193, evite desvio pela direita, informa o tráfego, sua posição de 2 horas, 10 milhas, cruzando o nível 120 em ascensão para o 200, Bravo Eco 9. Azul 4462, acione identificação, chegada a Mari, Goiânia por hoje, ETAP, desça para o 050. Agora 2545, alterna 2685. Gol 200, boa tarde. A linha aí mantém cabeceiro no 0. Chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 1395. De rota pesolou no 6, aguarde a modificação da rota e o código para fora. Poxa, lembra 305, apenas confirme a rota após 30? De forma a rota completa, faz o lodo meia, brinde após. Abaixando o Lima, Tóquio Leste, acendo a verificação, suba e mantenha nível de voo 200, vigilância. Azul 4101, no chame agora para Brasília, 12425, alterna 2000. Contra paz, 2009. Dial Coral, 2009. 15, autorizado nível de voo 360. Azul 4101, vou chamar agora o 2425, alterna 2655. Uno 9, 8, 35, 4, 8, 6. Autorizado, 2, 0, Momo, WhatsApp, 35, 4, 8, 6. Até a papá autorizada. Almirante Bridges. Chama 1-2-4-2-5, 2-6. Chamando 2 da sua identificação, autorizando que nada mais. Deixa para o nível 050. 2545, alterna 2685, gol 1952. Guarde 2009. Da 3607, tudo mantém a 3400 de volta. Mandar o Juliette aproximadamente 32 milhas. Antes de deixar de frente do ponto de cancelamento. Gol 2009, sob identificação, sobe até o 240 de volta. Sobre 240, gol 2009. Boa tarde, 9 Mercedes. Senhor Salvador, boa tarde, 9 Mercedes, passa 1400 pés, saída da El. Boa tarde, 9 Mercedes, passa 1400 pés, saída da El. Da El, Leda, 360, gol 9 Mercedes. Autorizado, 220, tem montado o cliente. 242, Quebec, Serra. 4, chamei 1288, alterna 1260. Controle, boa tarde a todos. Azul 4065, passa 1800 pés. Azul 4065, contato H, Azul 4640, saída da Euleda. Isso, 4640, da Euleda, Azul 4065. 1967, sobre manter nível 380, voe direto, bridge.